Boa noite. A cada dia, 5 crianças em Portugal são afetadas por abusos sexuais. Sporting na frente do campeonato, Benfica volta a ceder. E descubra qual é que foi o maior casamento homossexual coletivo do mundo. Estes e outros destaques na edição de hoje do nosso Antena Web Informação. No Canal 1 somos adeptos da variedade e por isso criamos um programa generalista com vários temas em cima da mesa. Carlos Bonaparte apresenta Eclipse Total, um espaço com as últimas tendências da música nacional e internacional, mas também com entrevistas a artistas e rubricas culturais e sociais sobre eventos e associações de norte a sul do país. Acompanhe este Eclipse Total aos sábados, às 8:30 da noite, no Canal 1. Boa noite. Em cada dia há 5 crianças afetadas por violações ou tentativas de abusos sexuais. É um estudo apresentado recentemente, neste caso no dia de hoje, que dá então conta deste panorama dramático em termos nacionais. 5 pode parecer pouco. Num universo de 10 milhões de pessoas por dia, significa umas quantas milhares de crianças ao longo do ano. Segundo um perfil traçado pela Polícia Judiciária, muitas vezes estas crianças têm, na sua maioria, entre 8 a 12 anos e os violadores são família. Aliás, é especialmente na casa dos predadores que reside o adolescente ou a adolescente em causa vítima destes abusos sexuais. Continua a ser o sexo masculino predominante na tentativa de violação ou de abuso sexual. 95% dos violadores ou de tentativas de abuso sexual são homens, mas há 5% que são mulheres. Apesar do número de crimes de abuso sexual ter aumentado, a verdade é que ele se mantém estável com respeito a crianças ou adolescentes. Só, tanto no último ano de 2012, foram apresentados mais de 1.800 casos referentes a abuso sexual. 1.047 deles a abuso sexual de crianças. Destes 1.047, 459 são violações, 127 atos sexuais com adolescentes, não propriamente violação, 88 abusos sexuais a pessoas incapazes de resistência, ou seja, pessoas com deficiência, 52 abusos de menores dependentes. São os dados que a PJ divulgou nesta segunda-feira e que dão conta de um cenário que, apesar de se manter estável, continua a ser dramático, muitas vezes porque há demora na resolução dos processos. O que se pode dizer é que destes perfis, estes homens têm, tanto que são, para além de serem famílias das vítimas, são na sua maioria os predadores, ou seja, são os que mais procuram as adolescentes, chegam a atingir os 95% e têm idades compreendidas entre os 31 a 40 anos. Mas os casos mais graves, os de violações, dão-se precisamente no caso dos homens que têm maioritariamente entre 21 a 30 anos de idade. Homens que, no caso, são muitas vezes familiares, como primos ou tios das vítimas. Maioritariamente, raparigas entre os 8 e os 12 anos de idade. Oferta de trabalho bem remunerada. Procuram-se pessoas feias para a campanha internacional. É provável que não tenha visto isto ainda, porque este anúncio está colocado para os residentes no Reino Unido. Mas a verdade é que a Ugly Models é a primeira agência de modelos que procura pessoas feias, por assim dizer. Ou seja, que não correspondem aos padrões habituais de beleza. São padrões pouco convencionais, como pessoas obesas, anãs ou com piercings e tatuagens. Não é o que nós esperamos ver quando falamos de modelos ou de agências de modelos, mas no caso é o que acontece. Desde 1969 que a Ugly Models está a apostar não só digamos nos modelos, enfim, com uma beleza seguindo os padrões pouco convencionais, mas acima de tudo é uma empresa que tem vindo desde 69, desde que dois irmãos fotógrafos decidiram começar a investir e a rentabilizar a imagem vulgar, ou seja, habitual do ser humano, aquela que foge aos padrões da beleza, mas que ainda assim é uma realidade. A campanha está a fazer sucesso, pelo menos a causar surpresa e para muitas pessoas certamente um tanto agrado. No futebol, o desporto rei em Portugal, realizou-se este fim de semana mais uma jornada dos campeonatos nacionais de futebol e com destaque para o regresso do Benfica ao terceiro lugar e o regresso do Porto, aliás, a estreia, digamos assim, do Sporting na liderança. Jornada número 12 teve lugar nos dias 6, 7 e 8 e a esta altura ainda se joga a vitória de Guimarães, aliás, a vitória de Setúbal Académica. Vamos aos resultados, falando já no Benfica Passos de Ferreira, aliás, no Benfica Passos de Arouca, peço desculpa, que foi o primeiro jogo desta 12ª jornada a realizar-se no Estádio de Luz, sexta-feira. A equipa do Benfica viu-se a perder por duas vezes e só por grande penalidade, e já perto do final da partida, é que conseguiu restabelecer pela segunda vez a igualdade. Numa exibição e num resultado prático que ficou bem aquém do esperado, face ao último classificado da tabela, a equipa do Benfica deixou fugir o primeiro lugar para os Leões do Sporting Clube de Portugal. A equipa do Arouca esteve em vantagem durante 20 minutos, desde que David Simão, aos 18, inaugurou o marcador na Luz, até que, aos 39, o avançado do Benfica, Rodrigo, restabeleceu a igualdade. Igualdade com a qual se chegou ao intervalo. Da segunda vez, a vantagem foi mais curta, por um período mais curto. Aos 75 minutos, Serginho faz o 2-1 para a equipa do Futebol Clube de Arouca. Os centristas não estiveram na frente do marcador por muito tempo. Do centro-norte do país para o centro-sul, houve mais um golo. Aos 83 minutos, foi a vez de Lima, através da marca da grande penalidade, dar novamente o empate à equipa da casa. O Benfica não conseguiu, apesar dos minutos restantes e de uma pressão maior, não conseguiu superiorizar-se no marcador, tal como aliás não havera conseguido em nenhum outro momento da partida. No dia seguinte, dia 7, foi a vez do Futebol Clube do Porto defrontar em casa o Sporting de Braga. Um jogo difícil, em que o Porto não entrou da melhor maneira, aliás, reconhecimento pelo próprio treinador Paulo Fonseca. Golos são na segunda parte, os dois de Jackson Martínez, aos 48 e 79 minutos. O segundo, numa fase em que o Braga tentava responder ao golo da desvantagem e em que a equipa do Futebol Clube do Porto conseguiu então matar a partida. Faltando apenas 11 minutos para o término do encontro, o Porto garantiu então um triunfo importante que faz com que salte para o segundo lugar. E não seria segundo lugar, aliás, seria sempre segundo lugar, mas ajudado neste caso pela vitória do Sporting, que venceu em Barcelos por 2-0 a equipa do Gil Vicente. Resultado um pouco diferente em termos de tempo de marcador, mas com um objetivo muito grande, no sentido de que o resultado foi o mesmo em termos numerais, 2-0 para o Sporting, tal como foi para o 2-0 para o Porto, e da mesma forma que os líderes da tabela de golos, de marcadores, também, enfim, marcaram 2 golos cada um. Jackson Martínez chegou aos 10 golos, com os 2 que marcou no Dragão, enquanto que Freddy Montero chegou aos 13, com os 2 que marcou em Barcelos. A equipa do Gil Vicente não teve resposta para os sportinguistas. Golos na primeira parte aos 19 minutos e na segunda aos 74, como já disse então, por Freddy Montero. E também já disse que esta altura realiza-se o último jogo desta 12ª jornada, é ele Vitória de Setúbal Académica, um jogo que neste momento e pouco depois de começar está ainda 0-0. Conto-lhe que, enfim, fecha-se mais uma jornada. Esse jogo não tem grande influência nos resultados na classificação cimeira, em que o Sporting lidera agora com 29 pontos, mais 2 que Benfica, e Futebol Clube do Porto com 27 pontos cada um. Vamos aos resultados desta semana dos campeonatos nacionais de futebol de séniores. Na sexta-feira, dia 6, Benfica 2, Arouca 2. No sábado, Passos da Ferreira 0, Estoril Praia 3. Vitória de Guimarães 0, Belenenses 0 e Futebol Clube do Porto 2, Sporting de Braga 0. Já neste domingo, realizaram os seus restantes jogos, com destaque para o duelo da Madeira, Marítimo 2, Nacional da Madeira 2, Olhanense 0, Rio Ave 1 e Gil Vicente 0, Sporting de Portugal, Sporting Clube de Portugal 2. Na segunda divisão, na segunda liga, na Liga Cabo Divisão, realizaram-se também mais alguns jogos. Vamos à toda a lista de resultados. Marítimo 2, Braga B, aliás, Marítimo B 2, Braga B 1, Oliveirense 1, Trofense 2, Académica de Viseu 3, Portimonense Sporting Clube 0, Farense 3, Benfica B 1, e já neste domingo, Moreirense 1, Desportivo Santa Clara 1, Chaves 3, Penafiel 2, Feirense 1, Atlético Clube de Portugal 1, Sporting da Covilhã 2, Desportivo das Aves 0, Tondela 0, Leixões 1, União da Madeira 1, aliás, 2, Beira-Mar 0, Futebol Clube do Porto 2, Sporting Clube de Portugal B 1. Vão realizar-se no próximo dia 11, ou seja, quarta-feira, mais uma jornada. Às 15 horas, Atlético Oliveirense, Desportivo das Aves Tondela, Beira-Mar Feirense, Benfica B, Sporting Portugal B, Leixões Sporting de Covilhã, Penafiel União da Madeira, Portimonense Chaves, Trofense Farense e às 16 horas, Moreirense Marítimo B, Santa Clara, Académica de Viseu e, para fechar a jornada, às 18 horas, Sporting de Braga B, Futebol Clube do Porto B. Campeonato Nacional de Séniores, todos realizados os jogos no domingo, com os seguintes resultados. Associação Oliveirense 3, aliás, peço desculpa, Associação Desportivo de Faf 3, Santa Maria 1, Limianos 1, Valenciano 2, Bragança 1, Mirandela 0, Vianense 3, Pedras Salgadas 1 e Vila Verdense 1, Ninense 1. Na Série B, Famalicão 1, Felgueiras 1932 1, Joane 1, Tircense 1, Lixa 0, Varzim 1, Vitória de Guimarães 1, B, claro, 1, Associação Oliveirense 0 e Vizela 1, Ribeirão 0. Série C, Boa Vista 3, Leixões, aliás, Boa Vista 3, Coimbrões 0, Gondomar 2, Parafita 2, Sousense 1, Salgueiros 1, Vila Flor 2, Amarante 2 e Camacha 1, Freamunde 3. Na Série D, Grijó 4, Lusitano de Vilmoinhos 1, Sinfães 1, Sporting de Espinho 0, Cesarense 2, Estarreja 1, Lourosa 4, Anadia 2, um histórico confronto, e São João de Ver 2, Sporting Bustelo 2. Série E, também, todos neste domingo. Carapinheirense 2, Manteigas 3, Pampilhosa 0, Nogueirense 1, Sertanense 3, Águias do Moradal 2, Sourense 0, Benfica de Castelo Branco 5, Torizense 1, Associação Naval 1º de Maio 0, e são estes os jogos desta Série E. Da Série F, Alcaranense 0, Torriense 0, Carregado 3, Caldas 3, Mafra 2, Lourinhanense 0, Porto Mosense 0, Atlético Riachense 0 e União de Leiria 0, Fátima 0. Mais um histórico duelo também entre duas equipas do mesmo distrito, que já foram prima-divisionárias. Na Série F, aliás, na Série G, peço desculpa, Futebol Benfica 2, Huelva Escado 1, Oriental 3, Paraense 1, União 1º de Dezembro 1, Casa Pia 2, Sintrense 2, Operário 1 e Sporting Ideal 0, Loures 1. Por fim, na Série H, Quarteirense 0, Barreirense 1, Este jogo foi realizado apenas, portanto, foi realizado no sábado, dia 7, e os restantes, então, no dia 8. Cova da Piedade 2, Almodóvar 1, Esperança de Lagos 1, Pinhão Novense 2, Moura 0, Grupo União de Sport Montemor 3 e Loutano, aliás, Ferreiras 0, Loutano 0. Estes são então os jogos. São então os jogos desta jornada que, enfim, começou e terminou então neste passado domingo. E para fechar este Antenaba Informação, conto-lhe que neste domingo, dia 8 de dezembro, realizou-se o maior casamento gay coletivo do mundo, no total de 132 pares que se uniram. Portanto, 264 pessoas que deram o designado nó. Aconteceu no auditório da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro e os convidados puderam levar até, aliás, os noivos, não é? Puderam levar até 10 convidados, no caso, na sua maioria, familiares. Exceto que o auditório foi pequeno, mas ainda assim houve espaço para todos. Portanto, 132 pares, todos eles homossexuais, entre homens e mulheres, que deram então o nó. Digamos que estes casais eram já casais estáveis, ou seja, já tinham uma relação, como é lógico, e já tinham uma relação estável, mas como solteiros não tinham os mesmos direitos que têm as pessoas quando se casam no Brasil. Ora, e no caso de união de facto, isso não existe para os casais homossexuais. Ou é casamento ou são solteiros. Pois muito bem, desde este domingo, 132 pares de namorados são agora homem e homem, ou mulher com mulher. Houve ainda tempo para a celebração, digamos, ficar ainda mais bonita, por assim dizer, ficar ainda mais marcante. Houve ainda espaço para o maior beijo coletivo do mundo. No caso, os 132 pares beijaram simultaneamente, ou seja, no mesmo, sinceramente, no mesmo período de tempo, tornando este o maior momento, digamos assim, o maior beijo coletivo do mundo, com 132 pares, ou se preferirem, 264 pessoas envolvidas no acontecimento. E o nosso anterior informação fica por aqui. Regressamos amanhã às 8. Fique bem, boa noite, até lá.